esse aí, você não vai entender nada. Só deixa, só confia, sabe, tia? Hoje eu não vou comer chocolate não, senão o tio Pedro vai puxar minha orelha. Eu vou ficar quietinha, sabe? Eu só vim pra perturbar. Tem uma amiga minha que vai vir nela e ela vai soltar a boca no trombone. Coisa de Mariazinha. Dentro, tia, você vai ter que ajudar. Eu ajudo. Porque ele vai se cagar todo. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso já foi avisado, né? Já. Mas agora é pra valer. É. Então, tem que ajudar, hein, tia? Eu ajudo. Deixa. Tá bom? Vou limpar tudinho. E aí, vai ficar mais cheio de gente aí. Vai vir mais gente. Porque vai ter que atender as pessoas. Porque estão dizendo que eu posso falar só um pouquinho. Pode. Porque o telefone vai tocar de lá pra cá, sabe, tia? Sei. Entendeu o que eu disse? Entendi. O telefone vai tocar de lá pra cá. E quando o telefone toca e a gente fala no telefone, tem gente que é detalhista. Tem gente que é detalhista e fala tudo assim, nos mínimos de detalhes. E quando as coisas vêm nos mínimos detalhes, é para não haver dúvidas, mas a incredulidade é grande, e mesmo vindo tudo nos mínimos detalhes, sempre tem uns bobocas, sabe? Mas vai ter efeito, sabe, tia? Quando a gente é assim, quando a gente é dá um endereço, o nome todo, a idade, data de nascimento, onde mora ou onde morou, nome do marido que ficou, o nome da mulher que ficou, nome do filho ou da filha que ficou, nome do avô, nome da avó, nome da mãe, nome do pai, coisas que só o espírito e a pessoa sabe, segredo dos dois. Coisas que aconteceram no particular, assim, que quando é trazido assim de uma forma bem detalhada, vai ser um tapa com luva de pelica e tanto na cara de muitos, né, tia? Hein? Será que tem gente que vai se cagar tudo de vergonha? Hein, tia? Então, só que não é só isso, sabe? Tem mais, só que eu não vou falar agora não, mas sabe como é que é, tia? Olha só, alguns, não são todos, não estou generalizando, alguém aqui vem de centro espírita ortodoxo, ou kardecista, você? Olha, tia, você veio de um centro espírita ortodoxo, né? Ela. Eles são muito esclarecidos, né? Eles são evangelizados. Então, eles não vão dizer que isso aqui é uma mistificação, né? É uma mentira. Porque eles são muito esclarecidos. Eles pregam o evangelho do Cristo, né? Tá. Então tá bom. Só que teve gente que já disse. E tem gente que não diz, que fica caladinho. Mas pensa ou comenta entre os seus. queixo vai cair, a cara vai cair no chão. Eu vou comemorar com chocolate. Eu vou encher a cara de chocolate. Porque Jesus, ele vem agora, nessa época, dando um ensinamento, sabe? Moral, muito profundo, para aqueles que se dizem moralizados, fraternos e evangelizados. Mas, na verdade, a hipocrisia ainda é grande. E Jesus gritava na cara deles lá atrás, lembra? Hipócritas. Ele vai gritar hipócritas de novo. Só que agora vai ser na prática, com as coisas que vão acontecer. Vai ser um grito de hipócrita na cara deles, com as coisas que vai acontecer. Aí, será que eles são humildes mesmo? Hein, tia? Eles são humildes? Quando a pessoa assim é humilde, quando ela erra, sabe o que ela faz quando uma pessoa humilde erra? Ela pede desculpa. Só que ela não pede desculpa escondido, não. Ela pede desculpa em público. Porque na hora de julgar, foi em público, não foi? Então as desculpas também têm que ser em público. Né? Dai a César o que é de César. Que coisa, hein? Por que que não vem um médium magrelinho, é desprovido de beleza, que diz assim: eu sou uma formiguinha, por que que tem que vir um médium bonitão, fortão, maromba, pegador? Por que que Deus fez isso? Por quê? Por que que botou o galã pra ser médium? Médium tem que ser feio, magrelo, barrigudo. Não pode ter 48 centímetros de braço. Pode ter um peitoral de Hércules. Não pode ter barbinha de Dom Juan, olho verde, tupete, cade bermuda. Hein, tia? Por que que eles fizeram isso, hein? Eles fizeram... Será que foi uma bagunça? E tio Pedro? Toma conta dele, hein, tia? Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Toma conta. Porque tem gente... que não vai ter pena de você, não, hein? Não quer nem gente que não quer nem saber. Não vou me aprofundar, não. Tio Sananda que tá falando pra você não desgrudar dele. Sabe como é que é, né? Ainda mais quando o chocolate é bom. Então, eu só vim pra perturbar um pouco. Ele quer fazer alguma pergunta? Quietinho. Hein? Vocês não têm pergunta formulada na cabeça? Pergunta alguma coisa de espírito pra eles verem que erê só não come doce, que tem erê instruído, esclarecido. Tem erê instruído, esclarecido. Acabou a época de erê ficar só pedindo doce. E ficar falando besteira, né, tia? Né? Médium tem que estudar. Médium. Eu tenho essa dúvida há muito tempo. Vamos ver. Por que não existe uma gira de criança? Por exemplo, existe dia de caboclo. Aqui? Não, eu digo do modo geral. Por que que... Por exemplo, uma gira específica de erês. Por exemplo, existe um dia que na semana, em algum centro, só tem caboclo. Existe um dia, sexta-feira, geralmente, de Exu. Tem um dia que é só no dia 27 de... Por que isso? São as... Então, tio, isso daí, como muitas outras coisas, como essas coisas que você disse, só um dia de caboclo, de Exu, isso daí é a doutrina. são os paradigmas, são as regras que eles criam. Aqui vem tudo. Vem tudo misturado. Caboclo, Exu, Erê. É a doutrina. É só isso, tia. Doce, isso. Aí eles separam, sabe, tia? Eles não botam junto, sabe? Não pode. Isso daí é doutrina. Eles acham que se toda semana tiver Erê, Erê só vai comer doce, só vai beber Guaraná. Pra que que Erê vai vir? É. Assim que eles pensam. E tem médiuns que não estudam. Então o Erê vai falar o quê? A gente não adivinha, a gente não adivinha futuro não, tio. As pessoas vão lá achando que a gente vai ver futuro, se a pessoa vai conseguir um namorado. Namorada, eu sei lá, tio, eu não sei da vida deles. Sei lá se vai conseguir namorado, se vai conseguir namorada, se vai conseguir emprego. Eu não sou Deus, eu não sei ver o futuro. Eu não, eu venho, a verdade, o certo é o Espírito vir para instruir, para ajudar a evoluir, entendeu? Os espíritos superiores, eles vêm para ajudar no progresso. Essas pessoas que chamam espírito para vir ver futuro e se vai conseguir aquele emprego, aquele namorado, não vêm os superiores. Aí vai vir espíritos mentirosos. Isso daí, se eles estudassem, eles saberiam disso. Isso daí está no livro dos médiuns. Eles não estudam, então eles não sabem disso. Pode falar, tio. Mas teve um período que o Tupi vinha sempre na Sabrina e foi colocado uma... Ai, tia, puxa a conversa aí, vamos conversar que eu não quero ir embora agora não, vai. Tá bom, você vai responder. Foi colocado uma situação... O tio Pedro tá achando que eu vou embora, mas... Foi colocado uma situação do Tupi, que o Tupi colocou que ele... Tupi era uma roupagem dele, porque ele tinha tido algumas vidas complicadas e com escolhas complicadas, e ele teve que começar pequenininho, né? Ele não podia lembrar muitas coisas, foi devagarzinho, e foi evoluindo. Aí um dia, no nosso trabalho espiritual, já muitos anos atrás, foi trazido para uma forma, fizeram uma surpresa para o Tupi, trouxeram o irmãozinho dele da encarnação, que também estava sendo resgatado, veio engatinhando, porque ainda não andava. Ai, ele, eu sei quem é. Tá, então, e agora já deve estar grandinho. Já está andando, já, né? Já. Tinha alguns até que a gente andava com eles aqui para ensinar a andar, que ainda não sabia andar. É, eu sei. É. Que a tia lá incorporou aquele e ficou engatinhando no chão, lembra? Foi, a gente ficou ensinando ele a andar, né? Então, talvez essa, como está colocando essa questão que não fazem a gira de Erê, porque muitos, assim, roupagem, eles estão começando, né? E eu não sei, eu tô falando como leiga. Tem isso aí, tia, mas a doutrina é forte também. É forte? É. Tem uns que são mais fanáticos do que os evangélicos. É porque eu acho que muita gente também não sabe o que é um Erê. Tem o Erê ou criança. Acho melhor dar o microfone para ela, tia. É porque ele fez a pergunta... Ah, tá. Para cima. É que ele fez a pergunta e lá no centro onde a gente trabalha, tem uma gira um dia que é só para os orixás, né? Que a gente cultua. Vem os caboclos primeiro, que são os donos da casa, e tem os orixás. E o caboclo diz que, na verdade, os Erês, eles são orixás. Então, eles têm que ser cultuados como os orixás, Ogum, Yansan, e lá tem essa doutrina. Mas é que algumas casas acham que Erê é só Doce. Olha, tia. E na verdade. Isso, eu vou te explicar, olha só. Os orixás são uma vibração cósmica do universo. Cada vibração tem. Cada orixá tem uma vibração diferente. Sim. Só que os orixás não são só esses sete da Umbanda. Tem muitos mais, sabe? Sim. Tem outros que as pessoas não conhecem. Sim. Que não foi trazido ainda. Aqui já veio, já tem uns aí. Só que vai vir na hora certa, sabe? Sim. Aí tem o que tem é uns espíritos evoluídos que eles sintonizam com aquela vibração orixá, sabe? Sim. Os erês, existem vários tipos. Tem espíritos que já são grandes, que já são adultos, que eles são muito evoluídos, mas eles se apresentam na forma de erê. Eles plasmam uma forma, a transfiguração do perispírito, e aparece como uma criancinha, mas é um espírito grande. Aí ele fala que nem criança, mas ele tem uma sabedoria muito grande, sabe? E tem os outros que são criança mesmo, e tem os outros que são habitantes de outras dimensões, que é o meu caso, sabe? Que eu sou um ser de outra dimensão. Eu não sou desencarnada, não. Sim. O próprio caboclo diz que... O tio Pedro vai lá na minha dimensão lá. A gente já brincou lá. Tio Pedro conhece lá. Me chama lá. É, vai. É, vocês, e se vocês merecerem, né? Eles dizem até que as pessoas acham que só a Exu. A Mariazinha que trabalha com você, ela tá vindo com você também, porque ela vai aprender muita coisa aqui. É, eu senti. É, vai aprender muita coisa e vai ter que estudar, hein, tia? Vai, fala. Não, é porque eles dizem, todo mundo acha que só Exu é forte. Exu tem a sua força. O Exu mas é às forte. Vezes o erê, ele desfaz uma coisa que o Exu faz. Sim, depende e do erê. E a criança, né? O erê faz e o Exu não faz. Porque existem gradações de Exu. É igual um quartel, tem do soldado até o general. Quanto mais patente alta, mais conhecimento tem, né, tia? Sim, com certeza. E no plano espiritual existe hierarquia. Só que a hierarquia não é para ninguém ser melhor do que ninguém, não, porque eles se respeitam, sabe? É só para ter as nomenclaturas, as divisões, para todo mundo saber quem é quem, só para isso. E também o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais patente alta. Quanto mais conhecimento, mais poder e mais responsabilidade. Com certeza. É só para eu falei porque eu acho que tem que olhar o erê de uma outra forma, né? Sim. E é que eles são muito, muito fortes. Tem gente que fala que erê é mistério. Aqui a gente está mostrando quem é. Exatamente. Fala, tia. Não, é que você falou, erê não é só para comer chocolate, também come, mas faz muita coisa boa. Sim, faz. Passa muito conhecimento. Conhecimento, a gente gosta de fazer limpeza também, a gente faz limpeza. Ajuda a gente, muito na cura. A vibração do erê é uma vibração elevada por causa pura. Da inocência pura. Então, quando a gente chega no umbral, os diabos saem tudo correndo, sabe? Tem tudo medo de vocês. Sai tudo correndo. E a gente também limpa também o ambiente. A gente limpa o ambiente. A gente limpa aqui, às vezes tem umas criações mentais, tem miasmas, formas de pensamento, matéria mental tóxica. Aí a gente vai e limpa tudo também, aura também. E os Exus também limpam também. Eles são chamados de os lixeiros do astral, porque as mentes estão complicadas, né? Ainda não tá legal, ainda não. É, tem gente que tá melhorando bastante, assim, as pessoas que estão procurando evoluir, tá? Os pensamentos tá melhorando bastante. Mas a maioria tá como? É. Foi o que o tio Taiguara disse, que a transição planetária tem que ser dentro de você, não é? As pessoas acham que a transição planetária, que os espíritos vão fazer tudo. Você é a transição planetária. Se você não desperta, você não vai participar da transição planetária, porque isso. Você nem vai conseguir enxergar ela. Isso, tia, isso. Se você não despertar, a transição planetária vai acontecer, as coisas você vão acontecer e você nem vai ver. Você vai levar uma vida normal, como se nada estivesse acontecendo, porque nada vai acontecer assim como uma exageradamente, porque Deus não trabalha assim, ele faz tudo. O tio Pedro está consciente. Tinha um espírito ali, o tio Pedro viu. Ali. Fez de propósito. Você acostuma, tio Pedro. É preciso ter olhos para ver, né? É, na verdade, a gente, o encarnado, enxerga os espíritos com os olhos da alma. Não é com os olhos físicos. Mas quando o espírito aparece de uma forma tão concreta, que parece que é com os olhos físicos. Parece que é como se encarnado fosse, sabe, tio? É com os olhos da alma. Em vigília, é raro, mas existe. E tem gente que tem, mas abriu só um pouquinho. Aí a pessoa começa a ficar vaidosa, fica só naquilo ou fecha. E tem gente que tem merecimento, fica no, vem num trabalho que tem que fazer coisa grande e fica humilde, aí pode abrir mais. Ou está ali adormecido, a gente abre só na hora certa, de acordo com a necessidade do serviço. Entendi. A providência divina, ela trabalha de acordo com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Quando os instrumentos que ela tem para trabalhar não tem dogma, não tem paradigma, não tem doutrina, estão com a mente aberta, aí a providência divina brinca de trabalhar. Que aí pode fazer muito mais coisa, sabe? Porque os outros que não aceitam, a gente respeita, né? Aí a gente não faz. A gente poderia fazer muito mais coisa, mas eles não deixam por causa da doutrina. Quem perde são eles. Um bando de bobão. Quem perde são eles. Cheio de dogma, cheio de paradigma, cheio de coisa que não precisa, sabe, tio? Coisa que não precisa. Perde um tempo danado com um monte de coisa que não precisa. Então... E se falar com eles, eles brigam, ficam com raiva, não gostam. A tia Rosa já explicou. Porque teve gente que achou, quando aqui falou que não podia, o espírito não podia fumar nem beber, teve gente que entendeu mal. A gente, quando fala fumar ou beber, é quando o cara bebe mesmo, sabe? A bebida, uma atrás da outra. E quando ele fuma um atrás do outro, ele traga mesmo. Esse aí é que não pode. Não é aqueles que usa bebida para trabalhar sem... Ele não bebe, entendeu? Ele usa a bebida. É aquele que pega o cigarro, ele não traga, ele puxa e solta a fumaça para limpar a pessoa. Isso daí pode. Isso aí é outra coisa. É uma defumação. Defumação. Não tem problema. Aí pode. Uma vez, logo no início, a gente tem até isso escrito, guardado. Foi logo no início que a gente começou a ser apresentado às entidades da Umbanda. Aí, Tio Pedro, ele é para-raio de Aruanda. Ele veio para cá, trouxe Aruanda todinho. Aí veio o caboclo Ventania. Vem até com uma irmãzinha. Isso, eu estava lembrando. Eu cheguei com ela esses dias. Achei interessante o respeito do caboclo pelo instrumento que ele estava utilizando. É, isso que eu ia trazer, porque ele só ingeria chá. A Mayara? Mayara? É. A gente conhece, a Mayara é menina muito boa. É, eu estive com ela esses dias, ele só ingeria chá. Só um chazinho, né, tia? Isso, só um chazinho. Ele até acendeu um charuto, mas ele apagou logo, foi só para limpar. Isso, é isso aí que ele pode. Ele nem... Isso, tia. Ele falou assim, ó, eu respeito ela porque ela não fuma. Ele falou assim, isso aqui é só para limpar. Mas ele também não fuma não, tia. Ele também não fuma não. Foi, aí ele... E ela trouxe chá. Ele ficou bebendo chá o tempo chazinho, todo. Chazinho, aí não tem problema, né, tia? Aí ele veio... Aí o tio dos poderosos chefões veio da tia Sabrina, que foi trouxe ele. O irmão que veio na Sabrina. Sim. Aí tudo aconteceu, né, tia? Foi muito bonito. Foi bonito o diálogo. Foi muito bonito. Muito bonito. Ali a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. Acabou com o Ventania nos ensinou. Foi naquele momento nosso primeiro contato com a Umbanda. E a gente tinha pedido já um direcionamento para a espiritualidade, nós não queríamos ir em qualquer lugar, então nós ficamos pedindo um direcionamento que a espiritualidade fala o nome, não, pudesse... Hein, tia. Fala o nome da não, casa, vou não. Falar, não, pudesse levar, nos levar num local sério. E eu já conhecia a pessoa, já conheci Dercy, nem sabia, né? Eu conhecia ela, nem sabia que ela era da Umbanda. Aí conversa vai, conversa vem. Aí descobri, convidei para ela vir. Ela veio. E na primeira vez que ela veio, ainda incomodaram. Ela falou que acabou que incomodou ela para trazer tudo. Ela falou, mas como é que eu vou levar? Porque na cabeça dela aqui era tudo evangélico. Aqui vai acontecer muita coisa. O contato do tio Pedro com o plano espiritual vai ser 24 horas por dia. Ele vai ficar muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele vai estar aqui, mas vai estar lá. Entendeu, tio? Vai ser necessário. Porque pro o trabalho que espera. O tio Pé também ele é bastante espiritualizado, né, tia? Então, ele prefere mais ficar do lado de lá, sabe? É. Então, aí o contato vai ser forte. Eu tô falando isso, tia, porque você vai ver o que vai acontecer. Aí vão querer pegar o tio Pedro pra ser... Eu tô botando isso aqui na cabeça dele agora. Ele falou, o que é isso que você tá botando? Vão querer pegar o tio Pedro pra ser oráculo. Ele não vai ser oráculo, não. É complicado. Porque vai ter coisa que ele vai ver e a gente vai falar, oh, você tá vendo, mas não fala, hein? Não fala, não. Que não pode saber. Tem coisa que não vai ser permitido falar, que a gente vai falar. Gente. Fala, não. Entendeu, tia? Então... Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né, tia? Vai estourar. Tia, você é marombeira, né? O tio Pedro botou você pra malhar, né, tio? É. É. Ele acabou com você na academia, né, tia? Pois é. Mas deu um resultado bom, né? É que tá, a pessoa não gostava de malhar, não gostava de puxar ferro, foi aprender a gostar com outro. Ele tem que gastar essa energia, senão ele não consegue ficar dentro desse corpo, ele tem que gastar de alguma forma. E também ele tem que treinar o corpo também pra ficar, pra poder aguentar o tranco no trabalho espiritual, pra poder ter resistência. Pelo menos isso, né? É. Tem que ter resistência. Tem que ter. E você também. Você pois também é. Tem que ter. Então tá sendo bom, tem que fazer o treino. Tem que fazer, isso aí. Não é ele que tá dizendo, não sou eu mesma. É sério. Ele já fala isso todo porque dia. Porque tem gente que fala assim, ai, não é o espírito não, é o médium. É. O tio Pedro nem sabia que eu ia vir. É. Mas quando ele puder comer um chocolatinho, aí eu venho. Só pra comer chocolate. É, você tem que avisar quando você vem, porque o teu chocolate tá lá na geladeira. É, beber refrigerante também. É. Refrigerantezinho. Então aceito ele, avisa, ó, hoje... Aí a gente traz o traco do chocolate. Bom. Tá. Então, gente, eu vou sair porque se eu ficar aqui eu vou falar demais e eles não querem deixar eu falar muita coisa, porque vai deixar acontecer, sabe? Sim. Então tá bom, tia. Eu vou saindo. Alma penada saindo. Alma penada desincorporando. Alma penada desacoplando. Acabando desincorporando. Acabando. Antes eu coloco.